Rimando a rima rara como um unicórnio, com os pés plantados sobre a não traçada linha do trópico de Capricórnio. O tópico é discutir um suposto movimento utópico entorpecido em psicotrópicos e substâncias de origem duvidosa. Joga, corre, cansa. Tem convulsões, isso me lembra a Copa da França. Não procure semelhança, porque eu trago a mudança. O barulho que incomoda toda a vizinhança. Yo. Ao mesmo tempo que minha mente descansa, falo de mulheres interesseiras e homens não dignos de confiança. Mentes perigosas não param, enquanto o cara atrás das câmeras o subestima. Com papel, caneta, faço garrancha, aprimora a matéria-prima. Para, senta e escuta o meu verso, sem nexo, te deixar perplexo. Mais frustrado que quando faz sexo. A base é o côncavo e minha rima é o convexo. Aguço o reflexo, não esquenta que pros leis contém um anexo. Senta e lê o dicionário. A imaginação é muito, então lhe ofereço um glossário. Expedicionário desbrava os limites da língua, enquanto a sua imaginação mingua perdida no vocabulário. Palavras abstratas com significado direto, trazer a luz na escuridão, provando que estou certo. A autodestruição não está por vir, está perto. Vivemos num campo de batalhas, a cidade de concreto. Tenta, senta, cansa. Para, relaxa e dança. Tenta, senta, cansa. E quem não dança, segura a criança. Voltando ao princípio, mantendo meus princípios de levar a cultura hip-hop de volta ao início. O cavalo de Troia que alimenta paranoia sem deixar indício, pegado pista, correndo contra o sol e sendo atingido por uma lança. Enquanto pessoas que erraram foram punidas pela anjo vingança, tento neutralizar meus inimigos com a classe estilo de mestre de esgrima. Estamos matando uns aos outros e não temos esperança, enquanto deveríamos nos juntar e aumentar nossa autoestima. Mesmo dizendo a verdade, que te cerca te faz cético. Então não coma feijão, porque tem ferro e meu som é magnético. E te atrai pra inevitável realidade. Aproveite da boa vontade, que hoje em dia é raridade. Estamina na rima do kamikaze, que não pensa e cai pra cima. Com microativado o fone, aumentando a produtividade da sua massa cinzenta. Pavimentando a estereofonia da esquerda pra direita. Ao reverso, submerso no universo, controverso. Não é dançante como axé, não tem passinho como funk. Não mexe tanto com o corpo, mas com a cabeça, que é mais importante. E se ainda não te faz acreditar, vou apelar, gritando gol. Pra sua atenção é minha chamar. Vez, eu vou correndo e vou mostrando meu talento. Não vou em busca da fama, só quero um reconhecimento da cultura hip hop em todos os seus elementos. E pra quem nos escutou, os nossos agradecimentos. Tenta, senta, cansa. Para, relaxa e dança. Tenta, senta, cansa. E quem não dança, segura a criança. Tenta, senta, cansa. Para, relaxa e dança. Tenta, senta, cansa. Rima rara é a nossa aliança.